30 de novembro de 2011. Onde? Em ônibus na rua Amador Bueno, Santa Mara. Vítima: mulher, de 27 anos. Natureza: ato por cena. Resumo: sem informações no termo circunstanciado. 1º de maio de 2017. Onde? Em um ônibus na Alameda Santos com a rua Augusta. Vítima: mulher, de 23 anos. Natureza: importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno. Resumo: suspeito tirou o pênis para fora da calça e esfregou na mão da vítima. 25 de novembro de 2014. Onde? Em ônibus na rua Domênico de Palma, Cidade Ademar. Vítima: vendedora, de 21 anos. Natureza: ato obsceno e importunação ao pudor. Resumo: suspeito passou a mão no cabelo da vítima, tentou passar a mão nos seios dela e ejaculou no ombro da vítima. 12 de junho de 2017. Onde? Em ônibus na Avenida Paulista, 1394. Vítima: estagiária, de 20 anos. Natureza: ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. Resumo: o suspeito colocou o pênis para fora da calça e encostou no ombro da vítima. 13 de setembro de 2013. Onde? Em ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a rua Pamplona. Vítima: universitária, de 19 anos. Natureza: violação sexual mediante fraude. Resumo: colocou a mão sobre o vestido da vítima. 11 de fevereiro de 2011. Onde? Rua Floriano Peixoto, Sé. Vítima: estudante, de 22 anos. Natureza: ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. Resumo: não consta no termo circunstanciado. 17 de outubro de 2012. Onde? Em ônibus na rua Padre José Maria, em Santo Amaro. Vítima: mulher, de 27 anos. Natureza: ato obsceno. Resumo: suspeito retirou o pênis de dentro da calça e mostrou para a vítima. 21 de novembro de 2016. Onde? Em vagão na estação Capão Redondo da linha 5 Lilás do metrô. Vítima: adolescente, de 17 anos. Natureza: importunação ofensiva ao pudor. Resumo: suspeito esfregou o pênis na vítima. 31 de outubro de 2016. Onde? Em ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4677. Vítima: não localizada. Natureza: ato obsceno. Resumo: suspeito esfregou o pênis em uma passageira. 2 de fevereiro de 2013. Onde? Em ônibus na Avenida Washington Luiz, 2455. Vítima: operadora, de 47 anos. Natureza: estupro tentado. Resumo: suspeito esfregou o pênis no braço da vítima. De agosto de 2012. Onde? Em transporte público na Avenida Iervan Kissajikina, Americanópolis. Vítima: assistente administrativa, de 23 anos. Natureza: importunação ofensiva ao pudor. Resumo: não consta no termo circunstanciado. 29 de agosto de 2017. Onde? Em ônibus na Avenida Paulista, 800. Vítima: estagiária, de 23 anos. Natureza: estupro consumado. Resumo: a vítima estava sentada quando o autor se masturbou e ejaculou no seu pescoço. 2 de março de 2017. Onde? Em ônibus na Avenida Paulista. Vítima: contadora, de 24 anos. Natureza: importunação ofensiva ao pudor. Resumo: o suspeito abriu o zíper, colocou o pênis para fora e esfregou no braço da vítima. 28 de novembro de 2016. Onde? Dentro de um ônibus na Avenida Paulista, 570. Vítima: não identificada. Natureza: ato obsceno. Resumo: começou a se masturbar próximo de uma mulher. 6 de abril de 2011. Onde? Escada rolante da estação Anhangabaú do metrô. Vítima, gerente, 33 anos. Natureza, ato obsceno, importunação ofensiva ao pudor. Resumo, sem informação no termo circunstanciado. 12 de dezembro de 2009. Onde? Em ônibus na Praça Miguel de Lerba, Lapa. Vítima, mulher de 22 anos. Natureza, ato obsceno. Resumo, suspeito desceu a calça e mostrou o pênis para a vítima. 19 de fevereiro de 2017. Onde? Em coletivo na Avenida Paulista, 2073. Vítima, auxiliar operacional de 22 anos. Natureza, estupro tentado. Resumo, suspeito esfregou o pênis na mão da vítima. 2 de setembro de 2017. Onde? Em ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2500. Vítima, não identificada. Natureza, ato obsceno contra uma mulher. Resumo, o autor começou a manipular o órgão sexual e segurou a vítima.